Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos queridos do Brasil inteiro, sintonizados no nosso programa, em todas as emissoras de rádios que compõem a nossa rede de rádios. São as nossas afiliadas, a nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Um abraço a todos vocês que compõem todas essas equipes maravilhosas, são nossos parceiros. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, viu? Quem canta bonito abrindo o programa é ele, Eduardo Costa, canta para os apaixonados, Enamorados. Não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar esse amor que vem de dentro e vou pra me sentimento. Eu só sei te amar. Doce do seu beijo me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Bruno Souza, a todos vocês, amigos da Cultura FM de Salinas, Estadão de Minas Gerais aí, um abraço, muito obrigado, valeu, Valmir Clabuchara, a todos vocês, muito obrigado, os amigos aí de Ilicínia, Rádio Rainha da Paz, exibindo nosso programa em Ilicínia, sul de Minas Gerais, muito obrigado, viu, a todos vocês, o meu beijo carinhoso, os nossos ouvintes maravilhosos aí de Ilicínia. Ô, querida Cristina, um beijo pra você, viu, obrigado pelo carinho de sempre, minha querida Maísa dos Anjos, em Roda Velha, a Elisvana Oliveira, suas amigas, todo mundo ouvindo o nosso programaço Mundo Sertanejo aí em Roda Velha, Estadão da Bahia. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A todos vocês, o nosso abraço carinhoso. Meu amigo Douglas Paduan, aí de Roda Velha também, sempre falando comigo no Facebook, diz que adora o programa, né? A Cleidiane Cristina, em São Sebastião da Vargem Alegre, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tribuna FM. Ô, Fábio Vieira,

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo, o Alexandre Marrone, os amigos da Rádio Terminal FM em Santo Amaro do Imperatriz. Um abraço, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Dinâmica FM em Timóteo, Minas Gerais. O Adriano Vieira, todos da equipe da Rádio Dinâmica FM em Timóteo, no Estadão de Minas Gerais. Aí, meu amigo Valdir Ferreira Chaves, o André Chaves, a todos vocês aí de Porto Franco, né? Rádio São Francisco FM, exibindo nosso programa em Porto Franco. Provavelmente estaremos em julho com um grande show aí em Porto Franco, né? Um abraço a todos vocês aí de Porto Franco, toda a região, aí no Estadão do Maranhão. Brevemente, Diego Valadares em Porto Franco, a Sailândia, Fortaleza dos Nogueiras, a todos vocês aí, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Lili da Mercearia e Vinícius, seu filho, e o seu marido Gisley, em Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da rádio Ondas Verdes FM, exibindo nosso programa. Ao som da viola de hoje, traz para vocês Berlim e Carlos Royce cantando Canoa Velha. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Tronco do pé de tamborim. Eu me recordo do velho pescador que navegava nas ondas do rio. Vai, pescador, a navegar. Desde menino que eu vejo lá pescar. Vai, pescador, a navegar. Canoa velha que já fez tanto sucesso, o progresso velho te encostou. Já não és tu que navega no rio, são barcos novos, novos pescadores. Vai, pescador, a navegar. Este menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar. Este menino que eu vejo a pescar. Tempos que já se passou, eu me recordo o remanso do rio, e bem de longe eu avistava o pescador. Vai, pescador, a navegar, desde menino que eu vejo a pescar. Vai, pescador, a navegar. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares.